Você já sabe, é nós que tá nessa porra. Vou voar mais alto mesmo não me alcançando. Fumando haxixe, chapando e cantando. Só confio nas vadias do meu bando. Que comece a festa, eu vou assumir o comando. Minhas rimas são reais, originária. Minha mente é incrível, minha bunda é extraordinária. Ele me chama de ordinária. Eu sou a maioral, não recomendado pra sua faixa etária. Sexo quando eu aperto e puxo. Pra ser meu namorado tem que ser um homem chucro. Ele sabe que eu sou pra frente, deixo ele maluco. Mas ele não reclama, gosta do meu jeito de putona. Sabe muito bem o que eu faço com ele na cama. Só não explana, não vou ser sua dama. Eu vou enjoar daqui uma semana. Então segue em frente, odeio vadias falsas e homens carentes. Só ando do lado mesmo de mulheres quentes. Tipo o que faz e acontece quando bem entende. Eu não preciso de afeto. Você não vive o que eu vivo, não finge que entende. Eu passo o dia e a noite com a marola na mente. Tranquilo e calma, esse é meu semblante. Eu não fodo com vocês, não sou semelhante. Sou como minhas letras, um pouco ignorante. Uma mina chucra, uma mente brilhante. Tranquilo e calma, esse é meu semblante. Eu não fodo com vocês, não sou semelhante. Sou como minhas letras, um pouco ignorante. Uma mina chucra, uma mente brilhante. Ele quer carregar minha bolsa, foto nos story, quer andar do meu lado, ele quer ser meu acessório. Eu não sou notório, mas o meu talento é big. Eu sou elegante, chucra, pique, maloqueira, chique. Vocês dão chilique, bando de criança chapando de deep leak. Vão ter uma aula com meu som no seu repeat, tocando nos quatro cantos e a minha foto no seu feed. Tranquilo e calma, esse é meu semblante. Eu não fodo com vocês, não sou semelhante. Sou como minhas letras, um pouco ignorante.